tem mais jeito, que não é direito o que estás passando. O mar se revolta e as ondas são bravas. O barco não está suportando, em meio à tormenta que lhe atormenta. Precisas andar de joelhos pra se obter solução. É com a face no pó e o joelho no chão. O crente vence de joelho. Às vezes assola a doença, às vezes enfrenta problemas diversos. O crente não se desespera, se nesta luta está submerso. Jamais pensa em desistir, o crente fiel sabe como agir. Pra se obter solução, é com a face no pó e o joelho no chão. O crente vence de